Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é autor do projeto que estabelece condições para um Estado conseguir recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Uma dessas condições obriga a formação de, no mínimo, um ano para os policiais militares, além da requalificação continuada. Hildo Rocha considera irresponsabilidade de alguns secretários de segurança e também de governadores colocarem nas ruas policiais despreparados, com apenas 6 meses de formação, para enfrentar o crime organizado. Ele pede o apoio dos colegas para aprovar a proposta. Charles Evangelista, de Minas Gerais, se diz vítima de notícias falsas sobre sua possível expulsão do PSL por conta da sua candidatura para integrar a mesa diretora da Câmara. O parlamentar garante que não recebeu nenhuma notificação do partido e que sua candidatura foi legítima. Charles Evangelista enfatiza ainda que sua bandeira de luta na Câmara será o enfrentamento às drogas. De acordo com o parlamentar, na Zona da Mata Mineira, 90% dos homicídios registrados estão relacionados ao tráfico e consumo de drogas. Em sua página no Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prestou solidariedade aos familiares das vítimas do incêndio ocorrido no centro de treinamento do Flamengo. O incêndio começou pela manhã nos alojamentos do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio. 10 atletas morreram, todos eles adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. 3 outros estão feridos e internados. Rodrigo Maia diz que é muito triste ver os sonhos de pessoas tão jovens serem interrompidos de forma tão trágica. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otarã. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana a você, boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Olá, boa noite Ceará, Maranhão, Piauí, Bahia, boa noite para você, para o seu coração, para sua alma, para sua mente. A partir de agora, só amor, só romance no ar. Está chegando o nosso programa, o nosso favorito, o nosso... Pra ficar e amar na liderança. Muito bem, é noite de sexta-feira. Sexta-feira é sempre assim, cheia de muitas emoções. Muito amor, muita paz para você nesta noite. Eu sou o Tony de Sá. Muito prazer. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. I get lost.